Paz do Senhor. Hoje eu me lembrei daquele vídeo que eu fiz no dia seguinte que nevou. Fui lá fora, vi aquela paisagem linda, aquela neve branquíssima. E eu falei sobre a nossa vida, que onde nós pisamos, por onde nós passamos, deixamos marcas. Assim como eu estava andando na neve e vendo as marcas das minhas pisadas. Pensando nos dons que Deus tem dado aos homens, aquele dom que Deus deu àquele homem que criou um impacto muito grande na minha vida, pelo seu testemunho, pela sua vida de cristão, de líder. Pastor Walter tocava aquele instrumento, aquela gaitinha com tanta paixão, com tanto amor, e deixou essa marca no meu ouvido, no meu coração. Você tem deixado marcas para alguém? Pense nisso. Deus te abençoe. E até amanhã.